essa. Disparo de rap no globo, aqui o sistema é fatality. Os lords que estão no poder, joga o jogo, checkmate, que manipula a humanidade. Segue o olho da pirâmide, colarinho, extermine seu exército operante. Milícia treinada pra matar, cápsula sem defragar. Efeito sonoro aqui da morte, sem não admitir falho. Cão feroz, rosna nervoso, pronto pra atacar sua pele. Preto, pobre, favelado é a que o sistema der. Milhares de anos, rap fala, denuncia a hipocrisia, bate contra a falsidade, toda a demagogia. Queria cantar, falar de amor, sem massagear seu ego, mas a maldade aqui estrala, construindo seu castelo. Eu vi meu mano na quebrada, se inspirando aqui no crime. Corrente de ouro, red, leigo, lombro, que deixa stream. Viaje mil graus de lucidez, pensa que é Superman. Portanto, as tracas, conheço o final, sempre não acaba bem. Prefiro o som das minhas tracks do que ouvir os click-clack, que salva, cura e resgata os leque que estão na pele. Segue os trâmites, a cartilha que me dão informação, injetando consciência, paz e mais perdão. Do futuro promissor, não quero um caixão lacrado. Marionete do sistema, tem seu corpo alvejado. Quero ouvir pai de família, honesto e trabalhador, um orgulho da coroa que vence o opressor. Criado pela grande elite, inimigo que te ataca, que controla seu salário, com brilhante em sua cara. Vou narrar essa história, todo dia acontece. Mãe chorando, filho morto na calçada por PM. Até quando, criador, isto vai acontecer? Oro pelos oprimidos que só sonham em vencer. Porém, seu cotidiano falta oportunidade. Crime arrasta como um imã e te cobra de verdade. Vem comigo, abri a mente, deixa viajar nos versos. Rap tem esse poder, transformar todo o processo. Tira da pedra e da cola, põe na mão papel, caneta pra salvar e resgatar. Em vez de portar escopeta, chega de poças de sangue, nossa gente se matando, lágrimas tocando no céu e tudo vai continuando. Não queira ser mais um Caim, derrubar seu semelhante, seus olhos brilham cifrão. Eu tô de boa nesses bancos, dê valor na sua herança, seus tesouros, sua mina, que quando vai pra trás das grades é ela que sempre visita, traficando informação. Esse é meu objetivo, que transcende a minha rima junto com meu pai divino. Não me paga de bonzão, eu só quero incentivar meus gatilhos, minha caneta que no rap vai trincar. Salve todas as quebradas, proceder é periférico. 016 na voz, LF estratosférico. Não paga de bandido, tem que chegar na humildade. Sem atrasar, vou sair fora, que fica a minha mensagem. Pode pá. Minha mensagem, pode parar.